dia a todos. Que a paz de Jesus esteja com todos. E vamos falar hoje sobre o tema, como já disse Dona Neidinha, o despertar da consciência. É um título interessante, bonito, né? Falar da consciência desperta. É algo assim sugestivo e nós já ouvimos isso em muitos meios diferentes, né? E é um discurso típico das religiões, de maneira geral, falar sobre uma nova atitude do ser, sobre o despertar da sua consciência, do seu entendimento a respeito da vida. Isso porque é um fato, é uma necessidade para que todos nós possamos um dia alcançar uma condição espiritual melhor. É ter a nossa consciência desperta. Às vezes as religiões dão outros nomes. Nós poderíamos simplificar o título desse tema por arrependimento, porque o discurso das religiões também é esse. De uma maneira geral, todas as religiões colocam isso. E não só as religiões, as filosofias espiritualistas também propõem essa ideia de que nós necessitamos, em algum momento da nossa vida, transitar de uma situação, de uma condição para outra. Porque senão, aquela religião não vai surtir efeito, não vai surtir resultado. Isso porque todas as grandes verdades do Espírito, tudo aquilo que realmente vem do mundo superior, de maneira geral, está de modo intenso ou não, ou subentendido, em quase todas as religiões e filosofias espiritualistas. Porque a inspiração para o progresso humano chega a todas as criaturas, independente das interpretações, independente dos sistemas que o homem cria para tentar compreender uma realidade que ele ainda está iniciante. Então nós vamos encontrar essa temática em todas as formas do pensamento religioso, justamente porque ela é algo necessário à nossa evolução. É algo que está dentro de uma necessidade nossa. Partir de um estado de primitividade, partir de um estado de pequenez para um estado maior. Às vezes é colocado que esse despertar da consciência ele pode ser algo assim muito instantâneo. Você passa por uma experiência e ali a sua consciência se expande, se abre. O indivíduo consegue adquirir ali então uma compreensão quase que total da vida, do sentido da existência, e a partir daquele momento ele é outro. Muitos têm esse discurso. A doutrina espírita ela nos explica essa questão, e é desse ponto de vista da doutrina espírita que nós vamos abordar essa temática. Nós não aceitamos que existe nada miraculoso, nada que nós possamos fazer que vai ser, na verdade, uma ação imediata que traga esse despertar da consciência. A doutrina espírita nos fala que tudo que o espírito conquista é à custa de muito trabalho e muito esforço. É à custa de muito autodomínio, de muita meditação, de muita prece, de muita experiência. Porque ela nos fala que nós precisamos passar por inúmeras encarnações. Não é só essa. Nossa consciência não está completamente desperta nessa existência nem nas próximas milhares que nós teremos. Nós seremos um dia espíritos puros, espíritos que vivem numa condição tão elevada que nós não temos como fazer comparações, parâmetros com a nossa vida atual, a partir de inúmeras etapas de aprendizagem. Todo esse conjunto é que vai nos levar um dia a essa compreensão ampla da vida, a essa compreensão ampla do sentido de se existir. Até lá nós teremos talvez experiências, momentos, oportunidades de fazer revisões em nossas vidas, de verificar até onde chegamos naquele momento, de ponderar se temos sido criaturas realmente que aproveitam as oportunidades da existência para o seu progresso e, a partir desses momentos, dar partidas mais rápidas na nossa evolução. Mas nunca vamos fazer essa transposição instantaneamente. Parece que depois que desperta a consciência, o indivíduo se transformou e acabou de trabalho, e não é assim. Na verdade, a questão do despertar da consciência, nós temos lá nos colocando que é um processo longo de aprendizagem, mas que nós vamos dando como que melhorias na nossa compreensão da vida. Nós vamos ampliando isso gradativamente. E quando a gente conquista essas pequenas etapas, elas são tão importantes, tão significativas, que nós acreditamos até, iludidas ali pela experiência, que nós alcançamos a total compreensão da existência. Mas ainda não alcançamos. Nós iremos alcançar isso daqui a alguns milhares de anos, talvez milhões de anos. Porque o espírito, ele será totalmente harmonizado, totalmente integrado à vida, ao universo, às leis divinas, após muitas experiências. Mas até lá, cada um de nós experimenta momentos de grande renovação na vida. E eles estão aí disponíveis para todas as pessoas. Kardec interrogou os espíritos acerca dessa questão, né, do despertar da consciência. O que que era necessário para o indivíduo dar ali uma melhoria na sua forma de existir, na sua forma de compreender a vida, na sua forma de se integrar à vida? O que que era necessário o indivíduo, então, fazer para alcançar esse entendimento mais amplo? E ele fez esse estudo com os espíritos através das questões, como era o seu método, questionando ali os espíritos através dos médiuns que serviam de instrumentos para a comunicação, e ele reuniu as respostas entre as questões 990 e 1002 do Livro dos Espíritos. Então, quem quiser aprofundar nessa temática, quem quiser se compreender mais o tema, deve ler essas questões. Porque ali nós temos um material amplo para reflexões, para meditações. Nós vamos seguir o roteiro apresentado pelo autor Richard Simonetti no livro O Jeito de Ser Feliz, no capítulo Despertar da Consciência, porque ele desenvolve com outras reflexões esse mesmo tema. E vamos também trazer algumas ideias que estão lá no livro dos Espíritos para essa nossa reflexão da manhã. Nós temos então, na questão que inicia esse estudo que Kardec fez, a pergunta acerca do espírito, quando ele conseguia ali melhorar a sua vida, quando ele conseguia adquirir uma compreensão melhor, né? Quando isso acontece? Ou seja, nós nos arrependemos aqui na vida material dos erros que nós vemos cometendo, daqueles maus entendidos que nós vamos praticando na vida, ou nós vamos fazer isso apenas no mundo espiritual? Os espíritos disseram que nós podemos sim fazer isso aqui na vida material, mas de regra é na vida espiritual que nós fazemos essa grande revisão da vida, né? Essa retomada ali das nossas concepções, porque nós podemos, após uma existência inteira, ponderar que resultados adquirimos nessa existência. E eles disseram também o seguinte: que o espírito, ele só é capaz de compreender isso, ele só é capaz de fazer essa reavaliação dele mesmo, quando ele discerne, quando ele julga a diferença entre o bem e o mal. E é a partir dessa resposta que eu fiz a colocação para vocês, de que não é o despertar da consciência algo que nós fazemos assim instantaneamente, num momento único da nossa existência. Porque veja, dizer que teremos num instante a compreensão exata da diferença entre o bem e o mal seria uma pretensão. Nós podemos ter uma compreensão entre o bem e o mal em um aspecto da vida, em uma situação existencial, em checar algumas atitudes que nós temos, mas a compreensão completa do que vem a ser o bem é o atributo do Espírito Puro. Por isso nós vamos dizer então que essa grande transformação ampla nós vamos fazer daqui a muito tempo. Mas faremos ponderações porque nós vamos adquirindo a noção do bem gradativamente, assim como a noção da verdade. Vai sendo através de muito trabalho, muito esforço, muito estudo, muita experiência, muito sentimento, é que nós vamos adquirindo a compreensão ampla do bem. Em linhas gerais, nós até sabemos isso hoje. Quando nós dizemos que somos espíritas, é porque aceitamos a explicação espírita da vida. E quando dizemos que temos em linhas gerais, é partindo dessa aceitação que nós temos desses postulados que a doutrina traz. Mas sentir lá no íntimo isso, vivenciar profundamente toda a extensão dessa realidade que a doutrina nos traz, é algo que nós só conquistamos através de muito esforço. Porque no plano conceitual, no plano do entendimento, alguém que se dedique a estudar sistematicamente a doutrina consegue assimilá-la, consegue compreendê-la em todas as suas implicações. Mas vivê-la, senti-la, é só a experiência que traz. Só. É só a experiência realmente que traz. É só lutando, vivendo, experimentando no dia a dia que nós vamos sabendo o quanto ela vai estar no nosso íntimo. Por isso, então, que o despertar da consciência precisa de experiência, precisa de vivência. Por isso que os Espíritos colocaram numa certa época: não se afastem da sociedade, não se afaste da vida social. Viva, participe, lute, fique com a sua família, construa a sua família, trabalhe, tenha os seus objetivos materiais da vida que são necessários na nossa experiência, porque é dessa convivência que vem todo esse laboratório de experimentação que nós temos que ter para aplicar todo esse conhecimento que adquirimos. Então, o indivíduo, ele vai adquirir isso é vivendo, é lutando, é se esforçando, é muitas vezes se decepcionando consigo mesmo dos resultados que a vida lhe ofereceu, das suas experiências, é percebendo que muitas vezes ele entende mais a vida espiritual pelo intelecto do que pelo sentimento propriamente, mas é dessas idas e vindas, dessas cair e levantar, dessas tentativas contínuas é que nós vamos adquirindo esse despertar da consciência. Vamos nos reavaliando e vamos nos arrependendo daquilo que já fomos e vamos almejando ser diferentes. E vamos desejando trabalhar, modificar e transformar. Esse é o grande processo. Então não há caminho, não há viagem, não há experiência mística, não há nada que se possa fazer que você vai mudar instantaneamente. Em alguns meios se coloca isso de uma maneira que basta percorrer um caminho e você se transforma. Basta você vivenciar uma experiência e você se transforma. Basta você cumprir um ritual e você se transforma. Tem muitas pessoas que nesses momentos, nessas experiências, elas alcançam uma renovação. Mas é porque já fizeram a parte mais importante antes. Já vinham aprendendo muitas coisas antes. E essa pausa que eles fizeram, a experiência que eles buscaram, foram só momentos que eles se permitiram fazer uma síntese no seu mundo mental interior, na sua capacidade de entender a vida, para juntar tudo aquilo e perceber as necessidades que ele tem, as renovações que ele precisa realizar, para ele ponderar tudo aquilo que ele precisa fazer. Então acaba sendo útil para essas pessoas. Mas não é necessário nada especial para que nós venhamos a dar essa mudança no enfoque da nossa vida. Não é necessário nada especial. Tem gente que faz isso no dia a dia. Tem gente que uma tarde se senta na cadeira na sua sala de estar, lê um livro, reflete profundamente sobre tudo aquilo, e ele vai somando essa experiência quase semanalmente, quase diariamente, até que ele realmente percebe que ele necessita de renovação. E não sou nem sair atravessar o seu portão. Ele conseguiu aquilo porque ele parou e ponderou, refletiu sobre a sua vida. Os nossos dias hoje eles estão um pouco contrários a isso, porque nós somos tão pressionados, tão exigidos em tantos aspectos, no trabalho, no estudo, na família, são tantos compromissos e tanta coisa toma tempo da gente hoje em dia, e a gente não abre espaço para esses momentos de renovação. Mas são necessários, são precisos, são essenciais, porque nós podemos fazer muita coisa e tirar pouco resultado da vida, enquanto podemos também realizar poucas coisas e tirar resultados muito significativos, porque aí o que importa é o quê? É a qualidade que nós temos da nossa vida interior, das reflexões, das meditações, das orações que nós fazemos, do autoconhecimento que nós buscamos nesses instantes. Então, isso tudo está relacionado a essa temática do indivíduo se reavaliar, se ponderar e se arrepender daquilo que ele percebe que não está adequado, de ele concluir que certas atitudes, certos sentimentos precisam ser modificados. A isso damos então o nome de arrependimento, que nunca poderá ser como uma forma de auto-punição, como muitas vezes as pessoas fazem quando constatam que estavam errados. Tem pessoas que, quando percebem que estavam errados, se martirizam tanto por isso e não se perdoam. E aí, uma inflexibilidade. Isso mostra que não houve um verdadeiro despertar de consciência no indivíduo. O Satanás está dando etapas do processo. Porque quando a gente tem realmente uma visão um pouco mais clara da vida, nós também entendemos as dificuldades que nós tivemos para um dia corresponder àquilo que seria o ideal. Para um dia realmente sermos criaturas melhores. Porque não é muito fácil realmente. É uma tarefa muito árdua, mas ela não é impossível. Tem pessoas que às vezes pedem até não ter esse enfoque, que é muito difícil. Porque às vezes desanima. Mas eu vou dizer algo então para contrabalançar essa ideia de que é muito difícil e que pode desanimar. É o único caminho que nós temos. Não há outro. Porque nós podemos estacionar na vida, ser indiferente ao nosso aprimoramento, à nossa renovação, e nós estaremos nessa condição estacionária. Nós estaremos numa condição que não estaremos ainda vivenciando tudo aquilo que nós podemos vivenciar. As pessoas que encararam com coragem a sua necessidade de transformação, de renovação, as pessoas que quiseram realmente esse novo modo de sentir e existir, são pessoas que tiveram resultados tão positivos em suas vidas, as pessoas que, ao se deparar com um ser de próprios, se descobriram criaturas imperfeitas, criaturas cheias de necessidades, de melhoria, criaturas que precisavam se adequar melhor à vida, se adequar melhor à convivência, e que perceberam isso, mas não ficaram naquela atitude apenas de lamentar e se achar incapaz da mudança. Mas que trabalharam, se esforçaram e lutaram, são criaturas que já experimentaram nessa mesma existência uma renovação que trouxe uma nova forma de viver, que elas poderiam até se dizer felizes. Porque realmente, quando o indivíduo é capaz de transpor a vida comum e ele se percebe um indivíduo em aprendizagem, em renovação, começa a se diluir na sua vida todas aquelas manifestações da inferioridade, agressividade, a intolerância, o desrespeito, a falta de amor, tudo isso vai se diluindo, vai deixando de existir. Porque esses sentimentos são muito fortes em todos nós, essa imperfeição é muito forte em todos nós, porque nós nos fortalecemos. Porque nós não acreditamos na possibilidade de mudança, porque nós nos desestimulamos. Se fizesse uma experiência macabra com uma criança, de educá-la todos os dias apenas dando comandos negativos a essa mente, informação, ela seria um indivíduo bastante prejudicial. Seria um indivíduo bastante ali conturbado e perturbado. E a experiência foi feita por muitas pessoas que não souberam conduzir bem aqueles que receberam. São criaturas muitas vezes desajustadas. Mas eduque com comandos positivos, com autoestima, com amor, ensinando tolerância, convivência em paz com os outros, para ver se não surge resultado. Surge. E quantos não fizeram essa experiência? Porque o mundo hoje está repleto de pessoas de bem. Porque existiram também pessoas de bem que deram esses comandos positivos. Assim é conosco. Se nós não nos acreditarmos, se nós não nos acharmos capazes dessa realização, a partir de uma tomada de consciência, quando percebemos que estamos num ponto e precisamos melhorar, e se nós não acreditarmos em nós, é um comando negativo que damos à nossa própria personalidade. Ela não se transforma, ela não muda. Mas se acreditarmos que estamos errados e que podemos nos renovar, aí nós estamos recebendo um comando positivo de nós mesmos. Porque o comando positivo do mundo espiritual, das leis divinas, já vem sendo dado a nós há milhões de anos já. Por isso que Jesus nunca desdenhou as pessoas perturbadas, pessoas complicadas que se aproximaram dele. Por isso que ele acolhia essas pessoas de maneira tão amorosa, porque ele sabia que todo ser humano é capaz de renovação, todo ser humano é capaz de se transformar. E que basta tratá-lo com amor, com dignidade, que ele terá condições, naquele momento ou no futuro, de se transformar. Mesmo que ele não seja sensível inicialmente a essa manifestação do amor, ele, em algum momento da sua vida, terá aquela experiência inicial refletindo nele. E assim é a história de muitos espíritos, que foram, só após muito tempo, perceber os ensinamentos que receberam da vida. foram perceber o amor, o carinho de pessoas. E lá na frente, esse arrependimento foi uma força propulsora que impulsionaram na sua evolução. Então, é importante que nós tenhamos essa atitude conosco mesmo. Nós temos que ter para com a nossa individualidade, para com o nosso ser, uma tolerância com os nossos erros. Mas é a tolerância no sentido de acatar que erramos e que temos o direito de acertar. E não de ficar se culpando interminavelmente. Porque muitas pessoas falam que precisa trabalhar demais com a culpa, mas é mentira isso. A verdade é que ele trabalha com a capacidade do indivíduo de acertar. Só que ele não pode acertar sem refletir que errou. Sem perceber que as suas experiências foram negativas, ele não pode buscar novas experiências. Então, para que nós possamos ter esse despertar da consciência, nós vamos ter que ter uma compreensão do que nós somos, temos que ter um entendimento melhor do que vem a ser o bem, e vamos ter que saber nos tolerar a partir desses momentos. Esse tema, ele também nos ajuda a refletir sobre o que nós somos, sobre o autoconhecimento, que é um ponto tão importante, tão colocado na doutrina espírita, que é imprescindível para a nossa evolução termos autoconhecimento. Agora, como que você se conhece? Existem inúmeras atitudes, inúmeras experiências que nós temos que fazer. Mas refletir sobre se nós somos criaturas e se arrependem verdadeiramente ou não do que faz, nos dá essa medida. Se eu sou capaz de refletir que em certos momentos da minha vida eu estou errando com as pessoas, eu sou capaz de perceber em que momento eu estou da minha evolução. Quando eu não consigo em nenhum momento identificar erros no meu ser, eu sou que tipo de espírito? Um espírito ainda bastante atrasado. Alguém que precisa aprender muito na vida. Porque, por definição, todos nós somos espíritos imperfeitos. E se somos imperfeitos, nós estamos cometendo erros em alguns aspectos da vida. Novamente enfatizo, para não ficarmos nos punindo por errados. Nos ficarmos aí para baixo, pessimistas ou desesperançosos por não conseguirmos acertar. Mas precisamos ter essa constatação de que em alguns momentos da nossa vida nós erramos. Erramos com os nossos familiares, com os nossos colegas de trabalho, com a nossa equipe de trabalho espiritual, na onde estamos aprendendo alguma coisa, na rua. Estamos sempre em algum momento errando, assim como também estamos sempre acertando em muitos aspectos também. E é a partir dessa tomada de consciência, então, de compreensão de que erramos em muitos aspectos, e às vezes não é por maldade, não, é por um pouquinho de negligência que nós erramos. Talvez tivermos mais atenção, nós não erraremos mais naquele sentido. É a partir dessa tomada, então, de atitude, de consciência, é que nós vamos produzindo essas mudanças em nós. Porque aquele que não é capaz de ponderar que erra, aquele que nunca se considera errado em situação nenhuma, que está sempre ali sustentando as suas verdades, e quando deita no seu leito para adormecer, ele fica ali mentalmente tentando justificar as suas atitudes, esse está no estágio ainda da evolução anterior. Aquele que é capaz de ponderar que erra, já está numa condição de acertar. Aquele que não pondera nos erros, esse está tirando de si próprio a capacidade de acertar. Porque ninguém acerta sem perceber os próprios erros. É desse processo que nós vamos conseguir, então, fazer essa transposição. Agora, nós podemos dizer, então, que esse arrependimento, essa mudança que nós vamos fazendo de atitudes, essas correções do caminho que nós vamos fazer, elas podem ser maior ou menor. Nós podemos ter isso muito forte quando nós percebemos que o nosso erro é muito grande. Agora, quando são erros pequenos, passageiros, o nosso arrependimento, ele é menor também. E já vimos que o indivíduo, quanto mais consciente ele é da vida, maior é a sua percepção da gravidade dos seus erros. Mais ele vai compreendendo que está errando, mais ele vai compreendendo. Por isso que existe na história mesmo do cristianismo figuras que se notabilizaram por uma grande transformação, uma grande mudança. Talvez para todos nós cristãos, nós espíritas que somos cristãos, o exemplo máximo seria Paulo de Tarso. Uma criatura que até então vinha numa linha de intolerância religiosa, mas a partir do momento ele tem uma ruptura. Parece que contradiz aquilo que eu falei, não é? Que é possível você, num momento, fazer uma grande transposição, como pular um abismo, de um lado ao outro de um abismo. Na verdade, Paulo não pulou de uma margem a outra de um abismo. Ele construiu uma ponte pela qual ele passou. Porque o que a gente não pode esquecer é que evolução não se dá no ser por apenas um aspecto do ser. A evolução, ela se dá em múltiplos aspectos. Nós poderíamos hoje, usando a linguagem moderna do que se fala das habilidades, ela se dá em múltiplas habilidades, em múltiplas competências. Nós podemos evoluir em muitos aspectos e estamos muito atrasados em outros. Há criaturas que não acreditam em absolutamente nada além da matéria, mas tem um caráter, tem uma firmeza, tem uma noção do que é correto, que é impressionante. E não precisam acreditar em nada para serem íntegros, para serem éticos, para serem criaturas leais. Não precisam acreditar em nada para isso. Vamos dizer que esse indivíduo é atrasado? Não é. Paulo era um espírito que trazia qualidades admiráveis. Uma força de vontade, uma capacidade, uma inteligência vigorosa, que ele conquistou isso em outras etapas. Mas num aspecto da vida ele ainda estava equivocado. A sua grande renovação só foi possível porque ele tinha inúmeras qualidades conquistadas. Ele já tinha muito adquirido na sua evolução. Por isso que ele consegue transitar rapidamente de uma situação da vida para outra. Porque ninguém pode negar as qualidades que ele tinha como um doutor da lei, como um fariseu. Ninguém pode negar aquelas qualidades de inteligência que ele tinha, as qualidades de lealdade que ele possuía. Mas era alguém que estava equivocado num aspecto, a compreensão daquilo que Jesus vinha dizer. Ele amava tanto a lei antiga que ele achou que aquilo era uma ameaça, aquela nova interpretação da lei divina. Mas quando ele se apercebeu realmente que aquilo não era contrário ao Deus, não era contrário a tudo aquilo que ele sentia e almejava no seu coração, quando ele realmente percebe, ele consegue fazer essa transposição. E ele só fez isso porque ele sofreu, né? A perda que ele passa, todo o processo de dor que ele vivencia, muito bem descrito por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Essa dor é um grande catalisador dessa transformação, mas só foi transformado porque já tinha uma base. Então, essas figuras marcantes que mostram grandes renovações, elas são criaturas que já vinham ali em longas experiências participando de um aprendizado admirável. E se transformaram por quê? Porque foram capazes de ponderar os seus erros, juntaram toda a experiência passada e se avaliaram, se consideraram em erro. E essa é uma das condições para a gente fazer essa transição na vida. Precisamos juntar a nossa experiência de vida, precisamos juntar o que aprendemos, precisamos pôr em prática tudo isso e buscar essa compreensão. E aí nós conseguimos fazer essa renovação da nossa vida. Por isso que é necessário os momentos de ponderar na própria existência, por isso que é necessário os momentos de refletir, de sentir a vida, de pensar no nosso sentido, que se vivermos maquinalmente todos os nossos dias, nós não aproveitaremos toda essa experiência acumulada. Então, quando fazemos isso, buscamos essa reformulação. Há muitas pessoas que fazem isso só na realidade avançada, porque aí a vida, pelas contingências aqui da vida material, determina o indivíduo uma parada, uma limitação da sua atividade. É quando ele muitas vezes começa a recapitular. Ele começa a revisar a sua própria existência, ponderar no que ele fez, no que ele acertou. E às vezes, quando ele é uma criatura já amadurecida, ele toma uma resolução. Mesmo que ainda restem poucos anos, ele vai tentar fazer o melhor de si. Por isso que quando a gente tiver aquelas pessoas que às vezes marcam a nossa existência, como não tendo sido assim o melhor para nós, às vezes um pai, uma mãe, e já numa idade avançada, quiserem estar conosco, quiserem talvez recuperar um tempo perdido, não podemos bloquear essa oportunidade a eles. Porque foram criaturas que chegaram no momento de refletir, de ponderar e de corrigir a sua existência. Assim como nós poderemos um dia também estar nessa condição. Porque cada indivíduo faz essa reformulação da sua existência, essa revisão, em momentos que são próprios, que ninguém pode determinar ou apressar. E assim é para nós também. Talvez hoje essa ideia de renovação não faça o menor sentido para muitos de nós. Mas certamente no futuro ela fará. Porque nós vamos desejar algo a mais. Nós vamos querer sentir algo a mais. Nós vamos querer ter uma experiência de vida diferente, que é aquilo que a gente vai chamar de vazio, de desilusão, de falta de sentido existencial. Esse momento é o momento da dor para muitas pessoas, que é o momento de ponderar, de avaliar. Tem pessoas que buscam o caminho do escapismo, né? Vão buscar anestesiar a sua consciência, vivendo mais intensamente a vida material, se entregando a vícios, né? Fugindo desse processo de autoconhecimento, de autoanálise, de reflexão. Mas aqueles que estão capazes de encarar esses momentos se tornam as criaturas que encontram uma renovação na sua existência. Quantos não passam por isso nos seus leitos de dor, aquelas enfermidades longas que precedem o desencarne? E se conseguirem, nesse momento, fazer essa nova síntese, essa reformulação das suas ideias, das suas concepções existenciais, eles chegam de maneira mais positiva no mundo espiritual. Eles chegam a uma condição um pouco melhor. Mas não adianta apenas arrepender-se ali nos últimos dias da existência material, achando que com isso só você chega ao reino dos céus. Porque não é assim. Na verdade, o Espírito se prepara para uma chegada um pouquinho melhor, mas ele ainda vai ter muita tarefa, muito trabalho no mundo espiritual. Nós temos que buscar esse processo de autoconhecimento e renovação o quanto antes na nossa vida, para dar tempo de a gente fazer alguma coisa, para dar tempo de a gente se reconciliar com aquele familiar distante que a gente afastou da nossa vida em algum momento, para dar tempo de a gente fazer alguma coisa de boa nesse mundo, alguma coisa de bem, alguma coisa que torne as pessoas felizes, mas que seja algo que custe para nós. Porque fazer o bem sem custo nenhum não adianta. O bem que nós praticamos tem que ter um peso na nossa vida. É lógico, cada um vai determinar o quanto pode dar de si, o quanto pode ter esse peso. Porque cada um sabe os limites das suas forças, do que é capaz de fazer. Mas o bem, ele tem que custar de nós renúncia, desprendimento, tem que custar de nós o tempo, tem que tirar materialmente algo de nós. É meritório dar da nossa fartura, mas é mais meritório ainda dar da nossa penúria. Então o bem tem que custar, não só materialmente esse bem, mas moralmente também. Talvez a gente precise, para reconciliar com aquele familiar, não querer chegar com ele a um entendimento justo, mostrar que ele esteve errado em alguns momentos com a gente, mas simplesmente desculpar as ofensas dele e não esperar nenhum pedido de desculpa da parte dele. Isso é o que custa para nós espiritualmente. É isso que custa do nosso ser. Porque isso vai estar mostrando renúncia, desprendimento. Isso vai estar mostrando vontade de harmonia, de paz, de entendimento. Porque veja, uma pessoa simplesmente reconhecer perante a nós que errou conosco, muda o nosso sofrimento passado? Não muda. Não muda nada. Nós não precisamos que as pessoas se desculpem dizendo que erraram conosco. Nós sim precisamos nos desculpar com os outros para nos sentirmos felizes. Nós mesmos precisamos disso. Mas para nos tornarmos criaturas melhores, mais felizes, não precisamos disso. Então, essas questões todas, nós devemos meditar sobre elas. Devemos ponderar bastante, porque o tema do arrependimento é amplo. Envolve muitas considerações. E certamente, quando nós nos dispormos a isso, realmente ponderar, reavaliar a vida, nós conseguiremos iniciar esse processo. Nós vamos fazer a pausa agora para a energia fazer a prece agora, e depois, se alguém quiser fazer algum comentário, algum ponto para retomar, a gente continua. Obrigado, amigos.